Aí, moçada, presta atenção nessa ideia e abra bem o ouvido aí, ó. Eu escolhi esperar. Esse negócio de ficar esse papo pra mim não dá. Eu escolhi esperar. Falo pra todos, passatempo pra mim é nome de biscoito. Eu escolhi esperar. Esse negócio de ficar esse papo pra mim não dá. Eu escolhi esperar. Falo pra todos, passatempo pra mim é nome de biscoito. Anota aí, senhor, quero eu com exatidão. Um homem que seja sincero e que me ame de coração. Que me faça rir e que tenha o olho azul. Que seja americano e tenha um corpo atlético. Peraí, mocinha, você não soube esperar. Trocou filé pelo osso, em Deus não soube descansar. E o que recebeu, você toda agoniada. Em vez do príncipe, o Bob Esponja, o homem da calça quadrada. Poxa, meu Deus, será que tá me ouvindo? Ou será que o senhor tá chateado comigo? Tô entristecido, o senhor não me deu ouvido. Faz tudo errado, depois a culpa é de Cristo. Para com isso, deixa de blá blá blá. O primeiro passo de tudo se chama tempo pra orar. Mas em vez disso, tava lá no cantinho, toda escondidinha se encontrando com os gatinhos. Depois quer ser muito valorizada, parecendo fruta de final de feira, toda amassada. Mas ela se acha mais linda do beco. Tenho qualquer homem com estalar de dedo, com anel de ouro e focinho de porco. Ansia mulher bonita, mas indiscreta. A linguagem é rude, mas a lição é correta. Mulher fácil é produto pirata de baixo custo. Ninguém dá valor, nem se assume em público. A mina, a melhor coisa que tem é esperar. Quem não valorizava, agora vai valorizar. Você custa caro, pra Deus é valiosa. Deixa ele lapidar e transformar em uma joia. A mulher exemplar, quem encontra é feliz. Tem mais valor que as pedras preciosas de rubi. Então, mina, deixa Deus trabalhar e também cante. Eu escolhi esperar. Eu escolhi esperar. Eu escolhi esperar. Esse negócio de ficar esse papo pra mim não dá. Eu escolhi esperar. Falo pra todos, passatempo pra mim é nome de biscoito. Eu escolhi esperar. Esse negócio de ficar esse papo pra mim não dá. Eu escolhi esperar. Falo pra todos, passatempo pra mim é nome de biscoito. Todo musculoso na academia puxa peso. Faz força pro braço, faz pose pro espelho. Olha só, irmão, como eu sou maceta. Quem dera que essa massa fosse dentro da cabeça. Vai pra igreja todo arrumadinho, dizendo pra elas: olha como eu tô no estilo. Desabotou a blusa até no meio do peito. Calça coladinha do estilo sertanejo. Quer ser reconhecido, faz de tudo pra ser visto. Todo mundo vê, menos olhos de Cristo. Reconhecimento não existe na igreja. Isso é lugar pro ML, pra dentro da cadeia. Marca com a irmãzinha teclando no WhatsApp. Que tal eu e você no culto ali mais tarde? Vai pra igreja, quer dizer, fica lá fora. Não assiste a pregação, só fica falando bosta. Cego é o apelido que ando dizendo. Quando fala mudar de vida, ele diz: não tô nem vendo. Coitado, se acha descolado. Tem ao seu lado as amantes do diabo. Aí, malandro, como é que eu tô bem na vida? Só coloco as gatinhas, só coloco as novinhas. Ah, meu chegado, nunca escutou o ditado: antes sozinho do que mal acompanhado. É o príncipe encantado de um conto de fada lindo. Só que esse vem enrolado em papel alumínio. Ele é falso, mas jura que diz a verdade. Ele é mais falso que a risada da plateia do Chaves. Abre a Bíblia, se ajoelha, faz a prece. Faz um pedido como um catálogo da Hermes. Deus não é vendedor, não atende em revista. Ele ouve um coração do filho que se dedica. Então dedique-se e volte a ser como barro. E deixa Deus amassar, te moldar como vaso. Então, humano, deixa Deus trabalhar e também cante. Eu escolhi esperar. Eu escolhi esperar. Esse negócio de ficar esse papo pra mim não dá. Eu escolhi esperar. Falo pra todos, passatempo pra mim é nome de biscoito. Eu escolhi esperar. Esse negócio de ficar esse papo pra mim não dá. Eu escolhi esperar. Falo pra todos, passatempo pra mim é nome de biscoito.